vai acertar uma curva aqui de 10 graus à esquerda para evitar a formação. Próxima etapa. Gente, vamos livre das formações, vou no 606. 06. Chanel 6258, solo aos 45, livrando à direita, solo no 21, decimal 9, uma boa noite. Vai livrando, 219, muito obrigado, boa noite. Tá 43. Complete a aproximação e chame torre 1 no 8, decimal 9, 5. 6895, é 43, bora. Torre Salvador, boa noite, meu nome é 643. Voo 1643, livre pouso, pistão na zero, vento 030 graus, 04 nós. Livre pouso, pistão na zero, agora 643. Salvador, 3891, boa noite, assinei a identificação, desça para 4 mil pés, o último entrou em Salvador no 0 no 4. Estou ciente dos desvios, informe livre das formações para ser reorientado para a aproximação. Estou de pelo, está livre, está 3891. Minha 06 já é livre de informações? Na verdade, a gente já celebrou de 2001 a garante de TAP, porém, entre TAP e Duna tem várias formações, está acertando pequenos desvios à direita. Boa 065, boa no 606, tem condições de interceptar o localizador livre de informações. E se autorizar, a gente intercepta o GLS por meio próprio. O 065, o senhor tem condições de interceptar o localizador? Inicialmente não. Então, informe livre da soma para ser orientado para interceptar o GLS. Gente, 606. Continua restrito até 3 mil? Esse até 2 mil, o número 606. 2 mil, 606. Salvador, boa noite, Salvador, 643. 643, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 643. O 606 agora sim, tá livre das formações. Intercepto Lucas Lu contra o Curitiba contra o 030. 730, 606. Número 06 para o Lucas Lua, direita 060, informa o estabilizado. 7 para a 60, direita 60, 606. Estabilizado, 606. Volume 606, complete a aproximação e chama a torre formadora agora, em 118, decimal 95. 895, boa noite. Valeu, gol no 606, boa noite. Juliette para o 3, 64. Vento variável 3 mais. Gente, está livre pouso na 10, já estamos baixado e travado, 606. solo Salvador, TAM 3152. Prossiga 3152. Solicito autorização para marcar nível 350. Temos o 330 pré-aprovado, aceita? Aceita. Autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5153, coteja. Autorizado para Maceió, nível 330, nível 58. Saída Puca, Jamal Aracaju. Controle 1208, transponder 5153. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Ciente da 3152. A transição poderia ser Maceió, a voz de Jamal? Ciente, então prossegue para 2000 pés, o altímetro em Salvador no 04. Após pelo prossegue na chegada. IBLS, informe estabilizado, um localizador. Então, para 2000, pode ver o Brasil do IBLS, só para ser retirado para 2019. Táxi via Juliette, portão número 5. Estou seguindo pro 5 via Juliette, 606. Torre tá começando a nascer, até que enfim, hein? Disseram que é mais um ano pra ficar pronta. Isso é muita enrolação. Já não basta esse puxadinho de vocês aí, né? estabilizado até 3891. 3891, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 118.95. 3895, né? Salvador, número 805, formação Bravo, formação para Natal. Saída prevista, Puca, transição Zipara, guarde cópia. Puca, Zipara, guardando, 805. Salvador, boa noite, São 3891. Quanto espera mais tarde chegar? São 3891, livre pouso para Soma 0, vento 020 grau 049. Livre pouso 090, São 3891. Boa noite, 05, pronto para a cópia? Pronto, 805. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5155, proteja. Boa noite, 05, aprovado Natal, 370, Perzulu 10, decola da 10, curva esquerda, Puca Zipar. 2025, controle 5155, transponder, 1805. Portão 4, pronto para o puxo. Autorizado o pushback acionamento, só controle 120 decimal 8. 1208, obrigado. Livre chão para o ataque, 8054. 3891, mantém posição antes da Juliette, aguardando liberação do seu portão. Eu acho que vou manter posição antes da Juliette, 3891. 3891, táxi via Juliette para 13 da remota. Juliette, 13, 3891. Solo 905, pronto para o táxi. 65, a bordo, Maceió, 2:35. De 65 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, decimal 95, bom voo. É, livre táxi Índia Alfa, 295 para Colônia, obrigado, bom final de semana, 805. Boa noite, 05, a linha decola de soma 0, vento 0, 1 a 0 graus, 04 nós. E a linha decola 1 a 0, gol 1805. Voo 896 controle, autorizado chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.4. Uma 805, decola 1-2, controle 1-2-0, décima 8. Controle 208, boa noite. Boa noite. Controle, gol no 805, boa noite. Gol no 805, controle, boa noite, contato radar. Ok. Controle, gol no 805. Prossiga. Solicita manter a proa 90 por 20 milhas. Autorizado. Obrigado. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 3.2. Salvo o provador, gol no 7.4.